bestel zo. Que cuecas tão grandes você trouxe hoje? É, eu tenho assim muito para tapar. Já estou desconfiado, não me acabo da minha vida. Você tem cana rachada ou tem a cana comprida? Já lhe disse para o menino, eu não lhe vou tirar nada. Ai meu Deus, nosso senhor, ainda se vê a minha coisa pendurada. Há muita gente que não sabe o que é. Será que eu não debaixo da saia? Há muita gente que não sabe o que é. Será que ele é homem? Será que é mulher? Por isso, amigo, antes que a coisa lhe raia, vai ver o que essa pessoa tem lá debaixo da saia. Ai, eu desta já gosto, são de renda, são vermelhinhas. Para se ver é preciso afastar as nalgas. Ai, que medo que eu estou, deixando de ficar é calado. Se continuar assim, ainda acabo é galado. Não tenhas medo, meu menino, que eu juro não te raio. Vai acabar essas cuecas, vais levar a caramalho. Ai, que coisa tão grande. Não tenhas medo, meu menino, que faz dois. Anda, anda, anda. Há muita gente que não sabe o que é. Será que ele é homem? Será que é mulher? Por isso, amigo, antes que a coisa dê raia, vai ver o que essa pessoa tem lá debaixo da saia. Há muita gente que não sabe o que é. Será que ele é homem? Será que é mulher? Por isso, amigo, antes que a coisa dê raia, vai ver o que essa pessoa tem lá debaixo da saia. Por isso, amigo, antes que a coisa dê raia, vai ver o que

até depois da noite triste, um novo dia existe, esta nossa hora. Caros amigos ouvintes, bem-vindos sobre as ondas da Rádio Arco-Íris, na vossa companhia, o programa... Do Telefone Toca, olá, Lionel, olá, bom dia a todos. Ai, como diz ouvintes. O Saúl, a temperatura está a subir aqui nos estúdios, embora lá fora... Lá fora não está, não. Lá fora a chuva, vento, não está verdade. Muito frio. Mas é melhor estar em casa a ouvir música portuguesa, e isso aonde? Onde é que se pode ouvir música portuguesa? No 96.2 ou na internet. Rádio Arc-en-Ciel. Nós estamos aqui durante estas próximas horas para divulgar toda a música portuguesa, as mensagens dos nossos ouvintes e mais. E mais. E mais? Mais quê? E mais, e mais, e mais. Muita música, muito. Sei lá, tudo. Tudo muita que boa disposição. Quer. Exato. E que é isso mesmo que queremos levar até aos nossos ouvintes, a boa disposição, tristeza já é a que chegue, portanto nós estamos aqui para levar alegria, meu povo. Portanto, aqui estivemos com este tremonte a tirar aqui a temperatura aos nossos ouvintes. Agora continuamos com... Agatha. Voltei-me a apaixonar. Agatha, que brevemente vai estar connosco o 30 de Abril, na sala de festas de Saint-Privé-Saint-Mémy. Ela vai estar connosco um grande show com esta grande artista, Agatha. Querida, no teu fado, nunca pensei que poderia amar de novo. Sorte, eu quero mais. Juntos bailaremos toda a noite. Voltei-me a apaixonar, voltei de novo a amar, perdida nos teus braços. nós também estamos apaixonadas por ela. É por isso mesmo que ela vai vir aqui o 30 de abril para fazer um grande show pela primeira vez em Arroy. Agora Santa Maria, Infinito. Thank you. sin tu mirada. Dime, Sofía, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Mira, Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo. Dime, Sofía, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime, sé que no, sé que no. E são exatamente que horas, Kátia? Não sabes ler as horas. Não. São 10:41. Eu gosto quando és tu que a dizes. Gostas da minha voz? É, ah, exato. Que lindo. E agora já temos mais companhia, não é? É. Já, mas, é. Já, mas já tinha aqui um... Que aqui foi, atacado. Que foi? Chego que? Aqui e já me atacam. Oh, tudinho. Desde manhã. Tudinho. Bonjour à tous. Bonjour Kátia. Elle est concentrée là sur... Ouais, non, je regarde des infos. D'habitude, ouais, elle a le sourire, elle quand t'arrives, et puis là... Ouais, non, j'ai souri quand il est arrivé, mais il m'a limite... Elle est sur les applications de... Il m'a dit pourquoi tu t'es pas contente ou je sais pas quoi. Aujourd'hui, elle a le masque. Elle est sur les applications de rencontre, là. Bien sûr, arrête de mentir, mais il est malade. Il est fou. Il est Ce n'est pas vrai, il est dingue. Nunca la vida. Pourquoi? Bah après, chacun fait comme il veut, n'est-ce pas? Oui, quoi de neuf, Jérôme? Bah pas grand chose. Il y a que du vieux. Il fait pas très beau. Ouais, bon, voilà. On l'avait remarqué. Je m'étais dit, je vais pouvoir profiter du soleil. Ah bah là, c'est foutu. Je vais venir en trottinette, tranquille, ouais. Et tout. Bah, tu et aurais bah pu venir en trottinette. Non, si non, quand avec ce temps-là, c'est pas top. C'est même pas le fait d'être trempé, c'est surtout que ça patine, ça glisse. Ça glisse. Ça glisse. Je vais pas faire un aquaplaning et un envol plané là. Non, si on peut éviter. Ouais, vaut mieux. Tu sais que j'ai un peu vieux maintenant, j'ai ah, ça, l'équilibre. C'est toi qui l'as dit, hein. Moi j'ai rien dit. Ah non, mais je dis très haut tout ce que tu penses très bas. Dis pas de bêtises, tu es jovem. La jeunesse c'est dans la tête. Até já tenho vontade de morder. Allez, on va écouter Simone e Maria. E Zé Filipe, vontade de morder. Eu não vou me envolver. Tem cara de quem vai me fazer sofrer. Eu não vou me envolver. Você é só rolê. Mas pensa num rolê que beija bem e faz gostoso. Não que eu me apeguei, mas já tô querendo de novo. Só mais uma vez. Ai papai, me apaixonei. Esse teu beijo vagabundo, carinha de quem não vale nada. A vontade de morder, aperta, levar pra casa. De morder, apertar, levar pra casa. Esse teu beijo vagabundo, carinha de que não vale nada. E a vontade de morder, apertar, levar pra casa. Vontade de morder, apertar, levar pra casa. Zé Felipe, ó, louca, o capacete e lá vem pedrada. Piseiro tom, é piseiro com reggaeton. Tem cara de quem vai me fazer sofrer. Eu não vou me envolver. Você é só rolê. Mas pensa num rolê que beija bem, faz gostoso. Não que me apeguei, mas já tô querendo de novo. Só mais uma vez. Ai papai, me apaixonei. Esse seu beijo vagabundo, carinha de quem não vale nada. Vontade de morder, apertar, levar pra casa. Vontade de morder, apertar, levar pra casa. Esse seu beijo vagabundo, carinha de quem não vale nada. Dá vontade de morder, apertar, levar pra casa. Vontade de morder, apertar, levar pra casa. Esse teu beijo vagabundo, carinha de quem não vale nada. Dá vontade de morder, apertar, levar pra casa. Vontade de morder. Ai, dá vontade de morder, apertar e levar para casa. É isso mesmo. Então, continue à escuta do 96.2 na Rádio Arco-Íris e ao programa

escrita, nenhuma palavra, só sorria para ti. E tu ou eras desligada, ou meia luada, senhora de si. Sentavas-te à minha frente, a tapar-me a vista, mas não me importava. Qualquer jeito no cabelo, ou simples preguiçar, para mim chegava. Mas eu não te dizia nada, nenhuma palavra, só sorria para ti. E tu ou eras desligada, ou meia luada, senhora de si. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, senhora de si. Continuamos con Simaria y Sebastián Yatra con No llores más. Yeah. meu coração está quebrado. Aqui estivemos com esta música bem mexida e agora continuamos com... Alors, foi uma música pedida de, alors, de Margarida Valente para seu marido, filhos, irmãos, cunhada e nora. Vamos ouvir a todos um bom domingo. Vamos ouvir Te Quiero Así, Jay Wheeler. Não sei se pronuncio bem. Vamos ouvir Te Quiero Así. Se mira al espejo, dice que está fea, tiene par de complejo. Cuando la miro, eso no lo veo. Me dice que es insegura y yo no le creo. No tienes que hacer mucho, eso a ti no te hace falta. Donde quiera que tú llegas, tú eres la que resalta. Y que tú me encantas desde que yo te vi. No tienes que cambiar porque yo te quiero así. Así, así, baby, yo te quiero así, así, así, baby, yo te quiero así. Sin make-up, sin filtro ni Photoshop. Todos esos complejos que pocos son. Habla de cómo me tienes de loco, yo. Como mira, cuando a mí el mundo ya no irá. Tus cicatrices, tus lunares, tu estría, eso no enfría. Contigo la cama siempre está encendida, real, no mentira. Así eres tú, por eso es que me inspira. Sé si por la noche una santa de día. Tú te ves linda hasta cuando respiras. Baby, es que rompieron el molde cuando a ti te hicieron porque yo busqué otra como tú. Esa sonrisa que no sé por qué la escondes. Si tú no tienes que hacer mucho, eso a ti no te hace falta. Donde quiera que tú llegas, tú eres la que resalta. Es que tú me encantas desde que yo te vi. No tienes que cambiar porque yo te quiero así. Así, así. Eso no enfría. Contigo la cama siempre está encendida, real, no mentira. Así eres tú, por eso es que me inspira. Sé si por la noche una santa de día. Tú te ves linda hasta cuando respiras. Baby, es que rompieron el molde cuando a ti te hicieron porque yo busqué otra como tú por ahí no encontré. A mí me gusta tu bumper, tu cara cuando dice mi nombre. Esa sonrisa que no sé por qué la escondes.

Marco Paulo com Nossa Senhora aqui nas platinas da Rádio Arco-Íris, uma canção que é bastante pedida aqui no programa de Telefone Toca. Continuamos com Nino Vaz e esta canção podia ser para a Kátia, para ele. Não, noiva é o título, não vou casar, não. Eu não queria pensar em ti, mas eu penso. Cada dia o meu coração sofre por dentro, porque o meu coração já não aguenta mais, porque eu sem ti já não posso viver. Eu quero que tu venhas comigo para estar sempre junto do meu lado. Amo, porque eu sem ti já não posso viver. Mas olha, eu quero ver a minha noiva. Mas olha, eu quero ver a minha noiva. Comigo ela se vai casar. Yeah.

tus fotos en la pared. Y no me importa si perdí algún tren, yo solo quiero volver. Sigue tu camino, vuela y no te detengas. Sal del precipicio, corre y no te des la vuelta. Que la vida es corta, todo lo que viene va. Levantaremos al sol. Vuelta, que la vida es corta. Todo lo que viene va. Levantaremos al sol. Álvaro de Luna, música espanhola. E se gosta de música espanhola, pode ouvir todas as quartas-feiras na Rádio Arco-Íris. Temos o programa A Flor del Piel. Flor del Piel, enfin, Piel, je sais pas comment. A Flor de Peau. A Flor de Peau. Com Cristina. Il y a des musiques comme ça entraînantes. Vous pourrez découvrir toute l'actualité musicale espagnole et pas que. Pendant que Katia raconte sa vie. Voilà. Voilà. Elle raconte quoi? Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Elle raconte sa vie au téléphone. Alors, et j'ai dit quoi alors? De quoi j'ai parlé? C'est au Mintimos. Elle a parlé du temps. C'est pas vrai. Elle avait Madame Esperance. Non, c'est pas. Oui, j'étais avec Madame Esperance qui faisait une dédicace. On fait un coucou. Voilà. Madame Esperance. On l'embrasse fort. On lui souhaite plein de courage et de. Parce qu'elle a pas trop la forme. Donc, voilà. Donc, on va écouter quelle chanson là? Corazón Cachorro. Vamos ouvir. Non, ça il plaît pas. Non, quelle? Jaquelle? Logo hoje que eu tava bem, sem nenhuma saudade de você, aceitei aquele convite pra beber. Deu tudo errado, olhei pro lado. Era você noutra mesa, acompanhada. Esse coração cachorro apaixonado por você quando ele te vê. Apaixonado por você quando ele te vê. fait bien. Ouais, la louve. La louve. On va continuer avec Vitor Rodrigues. Sou caministe, tens uma dedicatória? Sim, tenho uma dedicatória. Kátia, vamos continuar. Radio Arc-en-Ciel. C'est de Jérôme pour sa maman et pour toute l'équipe de Radio Arc-en-Ciel. Il souhaitait écouter Vitor Rodrigues, sou caministe. Eu saio da madrugada, eu entro da estrada e vou embora. Viajo pelos caminhos, sigo o meu destino, coração chora. Eu vou e sigo em frente, mas na minha mente eu penso nela. Minha família querida, amor da minha vida. É para todos os camionistas que estão à escuta e sei que são numerosos que aqui passagem em Orleans e que muitas vezes estão nos parques estacionados porque não podem andar no domingo e estão à escuta da rádio. Para eles, um muito bom dia. E continuamos com Agatha. Agatha qui sera avec nous le 30 avril prochain. Voilà, c'est une organisation de Radio Arc-en-Ciel à la salle des fêtes de Saint-Privé-Saint-Mémin. C'est pas Montition, ça, Saint-Privé-Saint-Mémin. Ouais. 30 avril prochain, réservez déjà votre date. C'est le retour des soirées portugaises sur Orléans. C'est agréable de pouvoir reprendre la vie normale demain à bas les masques, à bas le pass sanitaire. Et il y aura Jérôme sur scène. À bas tout ça. Ouais, j'aurai un masque, hein, Katia, t'inquiète pas. Quand? Bah, le 30 avril. Pourquoi? Bah, pour pas que tu me reconnaisses. Ah, d'accord. Non, il y aura, il y aura le groupe Capanègre qui va animer la soirée. Ah, d'accord. Ah, ah. Bon, non, j'aime bien. Tu réserves ta soirée? Oui, sûrement. Tu seras là? Oui, bien sûr. T'as intérêt? Oui, oui, oui, je serai là. Pas celui comme si. On verra. Pas celui comme si. Agathe, arrête avec ça. Je t'en prie. Elle fera le ménage dans les loges. C'est ça, ouais. Bon, on va écouter Amiga non ce signal. Arrête de dire des bêtises. C'est bien sûr dans tes rêves. Et de part de Donne Esperance, que deseja muita coragem ao Jean-Pierre, de Vermatin, e a todos os doentes. Ela queria ouvir uma música Nossa Senhora. Já tínhamos passado. Vamos ouvir Amiga Nossa Senhora de Agathe. grande voz da música portuguesa. Agora continuamos com uma dupla e vai ser Ruizinho do acordeon com Marante. Vamos lá. Alors, j'ai une dédicace, c'est de sobrinha Salete et de sobrinho Jorge de Santi, para Benedito Meirelles de Santi, senhora Santana de Boulle, desejando um bom domingo. E eu também desejo um bom domingo à madame de Santi, Benedito. Vamos lá. Já foi minha, mas agora ela é a tua vida. O cupido me acertou de vez. Ela é linda e só quer amor. Deste uma rosa, mas eu dei-lhe três. E é comigo que ela vai ficar. O que é que a mulher gosta? Gosta de amor. O que é que a mulher gosta? Gosta de amor. Dá-lhe uma por dia. A rosa que eu colhia era a mais bela flor. O que é que a mulher gosta? Gosta de amor. O que é que a mulher gosta? Gosta de amor. Mas eu dava-lhe três, uma de cada vez, sem muito mais sabor. Ai, Marante, Marante, tu conseguiste dar mais do que eu. Eu dei-lhe três, uma de cada vez, e as mulheres gostam de amor. Amiga, se ela me escolheu a mim, é porque gosta mais do que eu lhe dou. As rosas escolhidas no meu jardim são frescas e regadas com o meu. Dessa mulher eu não guardo rancor. Garanto, espero que sejas feliz. Dá-lhe todas as que tu puderes. Dá-lhe também uma rosa por mim. O que é que a mulher gosta? Gosta de amor. O que é que a mulher gosta? Gosta de amor. Dá-lhe uma por dia. A rosa que eu queria era a mais bela flor. O que é que a mulher gosta? Gosta de amor. O que é que a mulher gosta? Gosta de amor. Mas ela vai-lhe três, uma de cada vez, sem muito mais sabor. Garanto, espero que sejas feliz. Dá-lhe todas as que tu puderes. Dá-lhe também uma rosa por mim. Olé! Olé! O que é que a mulher gosta? Gosta de amor. O que é que a mulher gosta? Gosta de amor. Dá-lhe uma por dia. A rosa que eu podia era a mais bela flor. O que é que a mulher gosta? Gosta de amor. O que é que a mulher gosta? Gosta de amor. Mas eu dava-lhe três, uma de cada vez, sem muito mais sabor. O que é que a mulher gosta? Gosta de amor. O que é que a mulher gosta? Gosta de amor. Dava-lhe uma por dia. A rosa que eu queria era a mais bela flor. Ai, então aqui vai uma rosa para todas as mulheres, não é? Ah, uma rosa, pode ser uma rosa, um cravo. Aqui o Rui. Todas as rosas são lindas. O Ruizinho e o Marando disse que é uma rosa mesmo. C'est quoi ta fleur préférée? Ah, j'aime toutes les fleurs, moi. J'aime bien les roses, les pivoines, tout. Les tulipes. Un pissenlit? Bah pourquoi pas? On peut si c'est donné avec. On peut t'offrir un pissenlit? Bah si c'est donné avec gentillesse, avec affection, avec câline. Je viendrai avec des pissenlits. Ah si tu veux, je te les ferai en salade après. Il y a des gens qui mangent des pissenlits. Tu vois comme t'aimes pas. Mais si, justement, comme je les aime, je te les ferai manger. Je te ferai partager les pissenlits. Mais non, c'est pour que tu les gardes. Eh bah, je les garderai, je les ferai sécher, je les garderai éternellement jusqu'à la sincèrement, fin. Sincèrement, c'est ça qui nous fait venir à Arc-en-Ciel. C'est quoi? C'est les pissenlits. Les pissenlits. Non, mais c'est joli, c'est une fleur jaune. C'est joli, la couleur est belle. D'accord. Après, on appelle ça pissenlit. Je t'assure qu'il y a des gens qui les mangent. Toutes les femmes sont belles aussi. Oui, toutes les femmes sont belles aussi. Mais les fleurs, oui, j'aime toutes les fleurs. Donc, tu peux m'offrir une fleur, de toute manière, elle me plaira. D'accord. Voilà, donc sache-le, dimanche prochain, tu arrives avec un beau bouquet. Mathieu Malmkel. Non, le pissenlit, c'est pas la saison encore. C'est pas la saison. Mathieu Malmkel. Malmkel. 02 38 43 48 00. Il est 11h40 sur les ondes déjà, de radio. Déjà, mais ça passe à une vitesse. T'as vu comme ça passe vite avec moi? Ah là là. On est ensemble encore pendant moins d'une heure. T'as vu ça? Ça passe vite, hein. Ouais. Et voilà. Après, je vais pas te voir pendant une semaine. Oh, je suis triste. Ah, t'es triste. Là, je suis triste. Mais je te laisserai mon numéro, t'inquiète. Ouais, c'est vrai. On se fera un FaceTime. Comment on appelle ça? FaceTime? Une visio. Apéro-visio. C'est fini les apéro-visio. C'est vrai, maintenant on peut les faire. En vrai, c'est mieux. Voilà. On continue comme Billy tout cas. Et puis toi, tu dois en faire souvent, toi. Des apéros visio. Non, moi, des apéros tout seul. Non, mais c'est ce que j'ai pas besoin ça. De faire d'apéros visio, moi. Non, je disais des apéros. Après l'apéro, elle s'accoudine la bombe. Elle s'accoudine la bombe. S'accoudine la bombe. Para cá, Billy tout cas. Dança, cadê pula? Salta que salta, salta numa roda. Dança que dança, dança, cadê pula? Vibrando com esta risomba. Dança, dança, cadê pula? E caminhar numa festa, entrando nesta risomba. Pra alegrar esta boca. Quem não dança, cadê pula? Quem não entra numa roda, segura sua baronisa. Toda bunda com força. Tristeza não, o povo da banda sim, tem muita dança. Ai, fui até Benguela, fui até Luanda, fui até Malanje, fui até Lubango, fui para o Lubito, abracei a minha banda, sacudindo a bunda pra lá, sacudindo a bunda pra cá, sacudindo a bunda pra lá, sacudindo a bunda pra cá, sacudindo a bunda pra lá, sacudindo a bunda pra cá. Sacudindo a bunda pra cá, sacudindo a bunda pra lá, sacudindo. sacudindo a bunda, sacudindo a bunda. Para, Jerome, para. Já vimos que sacudias bem a bunda. Para com isso. Hoje. Chora no meu colo. Ai, agora é que vamos cantar. Chora no meu colo. Chora no colo que te compreendo. Chora aqui. Desabafar. Sabes bem. Allez, on écoute Agatha. Chora no meu colo. Se queres chorar, chora no meu colo que ele compreende. Desabafar. Chora no meu colo como eu faço sempre. Que afinal. Não é fraqueza se isso acontecer. Fica à vontade que eu não vou dizer aos teus amigos que tu és diferente. Se queres gritar, grita no meu colo que eu guardo o segredo. Vou te afagar como tu me afagas quando tenho medo. Porque afinal, só por tu seres homem e eu ser mulher, rigorosamente nada quer dizer. Não tenhas vergonha de chorar mais cedo. Sabes bem. Lá está eu. Vamos continuar com que música? Que homem bem chora. Pousa aqui o teu ombrozinho. Ai, chora. Pousa a tua cabecinha no meu ombro e chora. Está bem, conhece? Ah, c'est pas la même. Vamos ouvir Roma, colega de trabalho. É o teu colega de... Ah, não, a música que é colega música, de trabalho, ok. Colega de trabalho, Roma. E já não sei mais o que eu faço. Se peço um beijo ou um abraço.

Vai, vai. continue. Sente mai de mar. Apareço de alguém. O mesmo a tentar. E foi assim então que entendi afinal. É por esta razão que se ouveste a canção em todo Portugal. Chega para lá, homem. O que tu queres, sei eu. Sei eu se bem sei o que tu queres, não é? Vamos continuar com música? Vamos continuar do jeito que o povo gosta, com... já ia dizer diapasão, mas não, Banda Lusa. Esse nosso choro é de querer bem. chora, chora, chora. On va continuer com Graciano Saiga, e foi pedido de Rosa Maria para Maria do Céu, a senhora Pinheiro e toda a família, toda a equipa da rádio. A todos um bom domingo. Vamos ouvir Graciano Saiga com uma música para o ano, se Deus quiser. Anjo que houver para o ano, se Deus quiser. Vou voltar para quem me quer para o ano, se Deus quiser. Já são muitos, muitos anos de trabalho e de sofrer. Se Deus quiser. On continue avec les dédicaces. J'en ai une. Oui. Alors, c'est de la part de Florent Amigo. Alors, attends que je retrouve la. Ah oui, bah, j'avais aussi un. Mais je... Vas-y, vas-y, fais la tienne. Bah, non, il demandait une chanson de Toy. De Toy, voilà, pour toute l'équipe. Et il remercie pour la fête hier. Ah, j'ai un appel. Exactement, voilà. Il était là hier soir. Pour la soirée avec organisée par Fun Melody avec Toy. Donc voilà, j'en ai profité pour lui faire un petit coucou. Ça fait plaisir de rencontrer Florent qui, comme vous le savez, fait tous les enregistrements et tous les podcasts de Radio Arc-en-Ciel. C'est lui qui se charge de tout ça et qui les partage avec vous. Donc on le remercie, on lui fait un coucou à Florent et puis voilà, tout simplement. Je lui souhaite un très bon dimanche. On écoute Toy Estance Sensual en live. teu ouvido, minha boca, dizendo que segredos que te deixam louca. Minha mão ousada, o teu ensaio, te vendo numa noite ainda a meio. Suspiros de prazer que tu soltas, e o amado quando as voltas, nenhum de nós pode parar. Sinto-me vago, muito obrigada. Vamos acabar com a última dedicatória. Um velhinho. Não é a última dedicatória. Não é? Não sei. Ai, não sabes? Não. Olha, da parte do António Lourenço para o Manuel Lourenço de Largone, Henrique Lourenço, Fernanda Dias dos Santos, também de Largone. Um bom domingo a todos, para os animadores, locutores, animadores, tudo isso. Um bom domingo para o senhor Lourenço António também. Vamos ouvir um velhinho caminhada de Jorge Ferreira. Viva Vida Felipe Duran. Porque eu não espero nada de ninguém. Expectativa sempre machuca. E a vida é curta, então ame sua vida e seja feliz e mantenha sempre o sorriso. Continuer avec nos dédicaces et cette fois-ci, alors je sais pas si tu nous entends, Katia. Oui, oui, je t'entends. D'accord. Cette fois-ci, ça va être Agatha. Agatha qui sera parmi nous le 30 avril prochain à la salle des fêtes de Saint-Privé-Saint-Mémin, une organisation de Radio Arc-en-Ciel. Donc soyez au rendez-vous le 30 avril prochain avec l'artiste Agatha, le groupe Capa Negra. Et donc cette chanson, je la dédie à Ah, comment dire? Il y a des mots que je peux pas dire à l'antenne. Ah, alors ne les dis pas. Voilà. Mais bon, ils vont se reconnaître. C'est une petite rigolade de Chacha et puis de Chacha, de Rara, de voilà. C'est pour Abilio, pour Maria, pour Moumoun aussi. Et puis voilà. Donc je leur souhaite pas à la tous. Musique de Chipolata là que tu vas nous mettre. Non, ce sera pas la Chipolata. Non, ça va être Agatha Chara no meu colo. En live, on écoute Agatha. Kátia, já tenho um casaco no ombro, já está com casaco vestido, já vai embora. Já, está já, na hora. Tem o tacho no arder. Exatamente. Estás no lume. O que vais comer à meio-dia? Não sei, é surprise. Ah, então que não és tu que cozinhas, não é? Não, sou. Ah, tu não fazes nada. Só comes. Fazes tu, se calhar. Claro que tenho que fazer. Quem é que vai fazer quando vou chegar a casa? Está bem, está. Olha, vamos ouvir uma música, é última ou não? Oui, on se donne rendez-vous dimanche prochain. Dimanche prochain, sûr. Sûr, bon dimanche à tous, prochain. Une bonne semaine. Profitez de ce beau temps. De ce temps pourri. et voilà, un très très bon dimanche à tous. Bon dimanche, bye bye. Au revoir. Você me chama, eu vou. Uma estrela vai me guiar para a rota do teu amor. Em Luanda quero te amar. Chega pra cá, minha paixão. E faz uma estrela assim, meu coração. Se você me chama, eu vou. Uma estrela vai me guiar para a rota do teu amor. Em Luanda quero te amar. Chega pra cá, minha paixão. E faz bater assim meu coração. Bate de medo, tudo, bate de medo. Arc-en-Ciel, liga-se a Portugal, liga-se à sua terra, liga-se à sua língua. Arc-en-Ciel é muito mais do que uma rádio, é uma companhia, é Portugal em França. Arc-en-Ciel, ligue-se ao seu país, 96.2 FM. Portugal tem uma sintonia. Arc-en-Ciel, 96.2. La FM en couleur. Portanto, significa, Fátima Rodrigues, que está tudo mais célere, é isso? Sim, sim, está tudo mais organizado, já não há aquela diferença tão forte de Portugal para a Suíça. Portanto, acho que estamos a melhorar e estamos no caminho justo, e para mim já não é assim tão difícil manter-me agora aqui assim tanto tempo como no início. No início tive um bocadinho de dificuldade, sim. Já agora, durante este tempo que esteve a viver na Suíça e quando vinha de férias, ia com a família até Fátima? Nunca fui, de verdade. Não? A primeira vez que fui a Fátima, já estava cá definitivamente em Portugal. Passava montes de vezes lá na estrada, quando fazia a ligação de Viseu-Lisboa, e nunca tinha ido a Fátima. E depois fui a primeira vez, já estávamos aqui, fui a primeira vez com o meu marido, de carro, e depois já lá fui a pé, mas pronto, já é outra história, são caminhos que eu já fiz depois de estar aqui, e fui